Está começando mais um querido sensacional Caramba Cast. Isso mesmo. Bom, vamos aqui para a apresentação de hoje da galera que está convocada para participar desse querido caramba 31º. Isso mesmo, o passado foi o 30º, nem fiz tanta festa assim porque eu esqueci, mas enfim, hoje é o 31º Caramba Cast. Isso mesmo, vamos para as apresentações. Está aqui o nosso garoto desaparecido que foi encontrado. Ele estava na mina com os mineiros lá no Chile. Por favor, Tucci. Fala galera, aqui quem fala é o Tucci. E o comentário de hoje é: meu celular está manchado de caneta. De tinta de caneta. E vocês não vão conseguir nada melhor do que isso, então clica no X. Isso. Enfim, estamos aqui também com o garoto de sempre. Tô zoando. Enfim, Rafa, apresente-se. Tá? Isso aí, já que então hoje é o dia das apresentações com as informações importantes, eu fui visitar os meus colegas no colégio deles e o carinha me expulsou de lá. Pronto, legal, feliz, muito legal. Uma informação muito pertinente que eu sei que vocês vão guardar pro resto da vida. Eu tinha uma melhor, mas eu tô com medo da galera clicar no X de verdade, então vou deixar pra lá. Isso, melhor deixar pra lá mesmo, que essa ideia é muito tensa, enfim. Bom, galera, vamos para as nossas queridas e amadas mensagens. Bom, vamos por aqui para... Temos algum recado? Algum recado? Não temos recado? Enfim, continue usando as hashtags do caramba e continue comentando, então. Hashtag no Twitter. Vamos para a mensagem do Emerson aqui. Ele falou desse jeito, galera. Adaptação de jogos... Nunca sai do jeito que a gente quer. Eu ainda não assisti um único filme bom. Agora, adaptações de quadrinhos até que tem. Gostei do podcast. Ele também tem um podcast também, galera. Beleza, a gente vai estar dando uma zoiada lá no seu podcast, beleza? E é isso daí. Outro comentário aqui. O Henrique perguntou aqui, fez uma pergunta nos comentários e que ele falou desse jeito. Antes do caramba, vocês faziam outro podcast ou algo do tipo? Eu participava de uma boate strip. Não, brincadeira, Nossa, eu era louco. Não, eu não era Google Boy, porque eu ficava falando aquelas paradas de oferta lá de supermercado, tá ligado? Isso. Ficava falando: hoje é quarta-feira da verdura. Olha só, baratinho pra você, é o frango de 1 quilo, apenas R$5,99. Era daquelas caras de supermercado e ficava fazendo isso, pelo menos. Porra, eu só coçava o saco em casa, tô até me sentindo mal por isso. Okay. Brinks nem fazíamos, que a gente tinha uma rádio. Eu, o Tucci e o Jaider e mais alguns amigos fazíamos parte dessa rádio. E só que como dava muito trabalho, era uma parada que tinha que ser diária mesmo, cabulosa, a gente acabou decidindo fazer uma coisa que é gravada e que não demanda tanto tempo igual uma rádio. E a gente escolheu um podcast. Olha, bicho! Cabra homem. Antes a gente tinha uma rádio, e como a rádio ocupava muito nosso tempo, resolvemos fazer um podcast e aqui estamos nós. Beleza? Bom, espero que tenha esclarecido as dúvidas do Henrique. Outro comentário aqui, galera, da Clara Quintela, falou: muito bom cast, parabéns e pense, presidente. Benzinho. Enfim, outro comentário aqui da Alana. A Alana falou: oi, meu nome é Alana e moro no Rio Preto, São Paulo. Cara, um seriado de comédia muito foda que passava no SBT, As Visões da Raven, é genial. Tipo, quase todo mundo que assistia sempre cantava musiquinha do começo. Sério, é muito foda. Vamos lá. Se você quer ver o futuro, futuro, acha que assim vai ser melhor, é bem melhor, só que nada é tão seguro, é, vai ver. Então, o próximo comentário. Cara, sabe que eu sou modera da chamada, então bora lá. Rafael Pedroso Rodrigues. Yeah, mais um Caramba Cast para animar meus domingos, mesmo sendo 20 horas. Estou escutando Caramba Cast aqui e eu acho que os melhores seriados de comédia são Kenny Kell, Agente 86, Friends, Two and a Half Men e o Eu, a Patrulha das Crianças. Abraço a todos. Nota, no último cast confundi as vozes, mas quem falou do Haito e do Aizen, se não me engano, era o Douglas. Agora tem uma mensagem aqui do Gabriel Henrique. Ele falou: Tudi! O você voltou! De verdade, tá escrito desse jeito. Eu sei. Aí, tá, acabou o momento gay. Ah, então era momento gay, então é assim. Tutsi, você voltou! Tá, acabou o momento gay, segundo ele. Só falta a Ferdi agora. Por mim, vocês esqueceram de falar as duas melhores cenas. Sem contar do Euro treino, é claro, que foi muito boa também. Sem dúvida. Por um lado, mundo masculino, quando Michael e a Jay estão fazendo concurso de melhor apresentação ou qualquer coisa do tipo. E é claro, dos três ratos cegos, né? Quando Michael vai tocar com um antigo amigo da faculdade dele ou algo parecido. Vou deixar, ele deixou os dois links aí dos vídeos, que é dos três ratos cegos e o do momento masculino, e vocês podem dar uma olhada aí, tá bom? E ele completou ainda. Muito bom cast, abraço pra vocês e, é claro, um beijo pra Fer. Ah, depois do momento gay, eu pensei que o beijo era pro Tuti. Pode rir, cara. E esta é a sua piada politicamente correta. Isso. Próximo comentário do João. Ele falou: finalmente o Tuti voltou. Opa. Ele falou, é a voz do cara cantando Baby do Justin Death Metal, que é o link que eu tinha postado no último cast, o linkzinho lá embaixo. Ele falou, parece quando o vocalista da banda Amon Amarthan. Isso. Nossa. Ulala. Enfim. Aí ele falou, como eu sou muito fã de séries de comédia, todo mundo me diz pra ver Friends. Só que nunca me deu trabalho de baixar um episódio. O engraçado é que eu, a Patroa as Crianças, é muito bom. Só que a maioria, se não são todos, sumiram. A que mais aparece ultimamente é a Jay, que faz participações em alguns seriados. Todo mundo odeia o Chris como mãe da Tônia, por exemplo. E falando em Chris, a série é super. Mas a série é super. Super, amiga. Ai, adoro o Chris, essa série é super. Isso, mas nada supera The Big Bang Theory, que é muito nerd. Uma vez fui assistir com a minha irmã, aí não sei o que o Sheldon falou, e eu fiquei lá rindo pra caramba. Quando olhei pra ela, ela tava séria. Não tinha entendido a piada que o Sheldon tinha falado. Enfim, abraços, galera. Esse cast foi foda. Se teve um podcast sério de comédia, você pode ter um de filmes de comédia também. Bom, estamos pensando aqui, analisando as táticas dos nossos ouvintes aqui para elaborar casts. Táticas. Isso. É. Próximo comentário? Leonardo Delmiro. Isso. Tá, vocês pediram, então eu vou escrever um pouco sobre mim. Não. Escrever uma biografia sobre você. Só o Leonardo Delmiro. De onde você é, quantos anos você tem, velho? O que você faz? É, sou o Leonardo Delmiro Mendes dos Santos Silva, aí Dom Pedro II, Raquel III, Marechal Deodoro. Tá. Sou Leonardo Delmiro Mendes dos Santos Silva. Moro em Itanhaém, São Paulo. Itanhaém, essa é. Pegar Rio Preto, né? Assim, imagina um Rio Preto, tipo água preta, mas beleza. Pra quem não conhece, era no litoral perto de Santos. Tenho 12 anos e gosto muito do CarambaCast. Agradeço ao João sobre isso, porque vi no antigo blog dele. Ah, valeu aí, João, beleza então. KKKKKKK. Cruzeiro perdeu. Tá, vou parar de escrever em letra maiúscula. Cara, você não escreveu. Peraí. Ai, velho. Eu fico vendo as pessoas, elas entram aqui, fico comentando, falando que o time perdeu, mas provavelmente o time dele deve estar atrás do meu, então abraço Leonardo Delmiro e Morim Tanhanhan. Concordo, Friends. Cara, você mora do lado do Henrique Cristo, você não pode falar nada. Mas é melhor que Tanhanhan. Ou não. Concordo. Friends é a melhor série de todas. Ela foi uma das primeiras séries de comédia que assisti da Warner. E a melhor. Só na última temporada eles ganhavam mais ou menos 1 milhão por episódio. Puta que pariu. Até gosto dos Simpsons, mas depende do episódio. Não sei porquê, mas não gosto de O Maluco no Pedaço. Gosto de Alpha Trust Crianças, mas já não assisto há tempos. Dou muitas risadas com o Tio Anna Halfman. Também gosto de Todo Mundo Odeia o Chris, que nem que eu. Vou parar de escrever porque o comentário já tá muito grande. Porra, daqui a pouco só tava faltando você falar se você é de esquerda ou direita, se você apoia o socialismo, porra. É, tipo isso. Então, o próximo comentário é do Kevin, e ele falou bem assim: oi, carambeiros. É, como o Douglas pediu no último caramba, eu tenho 16 anos, sou de São Paulo, capital. Então, Friends é mesmo a melhor série de comédia, mas tinha também a Dad's... Seventh Show. Vocês falaram no Franklin, eu a Patrulha das Crianças. Só fazer de papel de gênio. Ele lembra o menino de um gênio do barulho. Aliás, as séries antigas da Disney, como O Mundo é dos Jovens e Mano a Mana, da Shia LaBeouf, nossa, adoro, eram boas. Uma que não era da minha época, mas é muito boa, é Anos Incríveis, aquela do Kevin Arnold. Até caralho, mais. Você só pega antigaço no antigaço, hein, cara? Isso daí, então, galera, não esqueça de comentar, clique no envelopinho aí, beleza? Mande seu comentário, estaremos lendo aqui na medida do possível. Se não chegar, sei lá, trocentas mensagens, não podemos estar lendo todas, iremos escolher as melhores, enfim. Mas agora deu para ler todas, mas continue mandando, continue tweetando, retweetando e fazendo escambau aí que vocês sabem fazer excepcionalmente, beleza? Bom, para o nosso tema de hoje, isso mesmo, nosso querido tema, que é, você já sabe, e ótimo, aventuras urbanas, isso mesmo, iremos falar das nossas aventuras, aquelas aventuras que você, sei lá, se enfrenta pelas ruas do dia a dia aí. Beleza, então, para iniciar o nosso cast de hoje, isso, nosso guarda de trânsito aqui, por favor, Tucci, começa o cast de hoje. É, galera, eu aqui, né, o clássico menino da cidade do Rio de Janeiro. Isso. Aquele o Rio de Janeiro continua lindo, mas beleza lá. É. Porra, cara, aqui é um lugar muito interessante, porque por mais que vocês não acreditem, aqui não existe só violência. Dá pra andar na rua. É, dá pra andar na rua de vez em quando. Se você sai com colete, é bem maneiro. Não, mas falando sério, cara, uma das minhas maiores aventuras urbanas é evitar ladrões, cara. Trombadinhas e esses pivetes. Porra, como eu tenho história. Como eu tenho história, mentira, mas como eu já quase passei por isso e uma vez eu passei. Porque, tipo, muitas vezes você tem que estar ligado e tal. Ah, esse cara aí, ele é bizarro, melhor sair de perto dele e tal. Mas, porra, quando não dá pra evitar é foda, né? Esses dias, voltando de uma prova... Desci assim, eu tava passando calçadão, tipo, calça larga pra cacete. Tinha só um cara com a blusa do... Por isso que é um calçadão. É. Aí tinha um cara com a blusa do Vasco, coçando assim o pé. Aí ele olhou pra trás, me viu assim, começou a me cercar, me rondar. Eu... Não, caralho, solta... Caralho, maneira mais não. Legal de roubar a pessoa, coçando o pé. Não, é, não, ele começou coçando o pé, eu lembro desse detalhe. Eu olhei, eu, porra, não sei bem quem é esse cara. Aí começou a me rondar, eu, não, ele só tá no meu... Só tá acompanhando o meu passo, mas ele tá no mesmo caminho que eu. Depois eu vou seguindo numa linha, ele vai pra outra. Aí não, eu vi que não, ele tava me cercando mesmo, entrei na Ricardo Eletro. Pô, o cara ficou lá rodando a Ricardo Eletro e eu... Por favor, não vem aqui, por favor, não vem aqui, por favor, não vem aqui. E aí o cara entrou na Ricardo Eletro. E eu, por favor, não chega perto de mim, por favor, não chega perto de mim. Ele chegou perto de mim. Eu, por favor, alguma coisa. E aí eu olhei pra atendente. Oi, eu queria ver câmera digital. Aí o cara parou, fingiu que tava mexendo no netbook, ficou me olhando, tipo... Vou te pegar, moleque, tu fica ligado. E eu, puta que pariu. E eu tremendo, tipo, eu com a mão em cima do vidro, tremendo assim, a mulher sacou que eu tava cagando de medo com o cara. Ai, e, teve... e aí? Aí depois espantaram ele, não sei o que deu, mas ele saiu da loja, mas continuou rodando a loja assim. Teve uma hora que eu fui até pedir pra voltar com um casal de velhinho, mas como eu fui chamar a velhinha colocando a mão no ombro dela, bem no ombro, onde tava a alça da bolsa dela, ela achava que o ladrão da história era eu. Então ela não quis que eu voltasse com ela. Então eu acho que os papéis se inverteram. E os cansos de acontecer de eu, tipo, tentar, sei lá, ajudar uma velhinha a carregar as compras, e elas acham que eu vou roubar elas. Mas é, e essa é a minha clássica história de eu quase fui roubado. Isso, a cara de bandido do Tuts, né? Sabendo. É. Então, também tem uma história que aconteceu hoje comigo. Eu tava no ônibus, eu quase perdi o ônibus, né? Porque quando você tá na rua... Tava conversando com os meus amigos, e aí meu colega falou assim, ah, esse é seu ônibus? Eu falei, não, não, esse aí não é meu ônibus, porque o meu ônibus é o 355.2. E eu virei, tipo, ele tava atrás, colado no bicho, e tipo, ele passou direto, eu saí correndo atrás dele, esticando a mão, tipo, não, eu vou nessa! E aí, tipo, beleza, entrei no ônibus. Aí tô lá, feliz, e aí na hora que eu entro no ônibus, já me deparo com um cara, tipo, um violão, tocando lá assim. Beleza. Aí eu precisava ligar pro Octa, que é um cara que já gravou o Caramba Cast aqui com a gente, vocês deveriam ver, ele também grava o Portal Caramba comigo. E aí, beleza, eu tava sem crédito, só tinha como te falar, tipo assim, me liga aqui, meu crédito acabou, né? Aí ele me ligou, E aí o meu celular tocou, e o bicho tocando aquelas músicas românticas espanholas lá. E ele é espanhol, o carinha que tocava era espanhol. E aí ele começou, tava tocando lá, e quando ele escutou meu celular tocando Rock Like a Hurricane lá do Scorpions lá, ele pensou que era um daqueles carinhas filhas da putinha de ônibus que fica escutando, né, sonzinho lá no ônibus. E aí, tipo, meio que ele virou o violão pra mim, tipo, na cadeira que eu tava, e começou a tocar no meu ouvido, tipo, porque eu tinha, o meu celular tinha tocado, ele pensou que eu tinha colocado e tal. E ele começou a cantar muito alto no meu ouvido, e o Octa perguntou, véi, onde você tá? Aí eu falei, tô no ônibus, véi, tem um cara aqui tocando violão aqui, véi, do meu lado, véi. Aí ele, ah, tá bom então, né? E aí o bicho ficou lá tocando até eu chegar na minha casa. Porra. Foi uma coisa bastante legal. Mas sabe, quando você tá dentro do, quando você vai pegar um ônibus, são coisas que você tá, que vai acontecer com você. Mesma coisa de você encontrar um mendigo na rua que te oferece comida. E ele começa a falar malucamente com você. Tipo, a menina tava falando com a... Eu sempre vou pra casa, às vezes, com a Carol, que é uma colega minha da faculdade. Ela mora na Vicente Pires também, que é a cidade minha aqui. E aí eu fui lá e gritei assim, ó. Tava passando um mendigo assim. Aí eu fui lá e falei assim, Carol! Aí o mendigo olhou pra mim e falou, Carol, você dá 10, dá 8? Carol, a Carol lá de não sei o que lá... Aí eu falei, é, véi. Aí, tipo, aí já era, né, velho? Quando você dá trela pro mendigo. Pro mendigo, aí ele pensa que é teu brother. Aí ele pensa que é teu brother e fala assim, mas tipo assim, a Carolzinha da 10 não sei o quê. E aí começou a falar assim, começou a andar do lado dela, assim. Aí a gente foi pra parada, assim, mas sempre encontra esses mendigos malucos que. Ou bêbados, que sempre tem aqueles amiguinhos filhas da puta seu que ficam maiando deles. Porra, sabe o que é que mais me deixa puto? É, tipo, eu tô andando na rua, assim, e aí eu vejo o mendigo, tipo, conversando com uma velha que tá dando lição de moral pra ele, do tipo, coisas, você tem que levantar, você tem que ser aqui. Porra, deixa o cara. Mas eu acho que são os assistentes sociais, pô. Não, de vez em quando é uma velha que, tipo, tá passando com as compras, e ela para e começa a falar com ele, saca? Nossa. Isso sempre acontece aqui. E eu, porra, tipo, de vez em quando dá até uma vontade de falar, erga-se e tal, mas, porra, eu não vou ficar fazendo isso. Se eu fosse mendigo, eu ia querer... Cara, se eu fosse mendigo, eu ia querer pedir minha grana e comer minha coxinha de 2,50, cara, só isso. É, comer minha lasanha não dá mais, nem aqui em casa eu tô podendo comer lasanha, uma coisa triste. Ó, oh, fala aí, galera, vamos aí, a gente vai botar a conta aí, você deposita dinheiro pra gente comprar lasanha pro Tuti, viu? Isso aí, vou estar aguardando. Enfim, misturando já esses casos de mendigo e bêbados que vocês dão as ideias aqui. Aqui ronda a lenda aqui onde eu moro. Já contei até essa história pro Tuti uma vez. Eu caguei de rir. Isso, aqui ronda a lenda do mendigo hippie bêbado. Assim, ele anda vagando pelas ruas aqui da minha cidade aqui, enfim. E ele tem o seguinte. Se você chegar e falar pra ele, Xuxa morreu... Ele sai correndo atrás de você, tacando pedras em você. Que isso, cara. Sério, o apelido dele aqui é Xuxa Morreu. Cara. E uma vez eu estava indo, beleza? Eu tinha passado por ele, eu falei, ah, quero conversa com o mendigo. Passei por ele, beleza? Fui andando assim na frente dele. Quando veio, pessoas passaram por ele também, que estavam indo do colégio, passaram por ele também e gritaram. Xuxa morreu. Aí ele saiu correndo e eu, tipo, olhei pra trás e o cara vinha atacando pedras. Eu, desesperado, saiu correndo também, meu Deus. E, tipo, nossa, cara, é sinistro. Aqui, a lenda desse bicho é o Xuxa morreu. Cara, imagina o dia que a Xuxa morrer, porra, ninguém vai sair de casa, né? Só você. Não, obviamente. Tô dizendo nas redondezas aí. Ah, tem. Aqui ronda a lenda do cara que não pode escutar o cara, alguém falando Xuxa morreu. Enfim. O engraçado é que um dia também Xuxa morreu, foi parar nos TTs do Twitter. Cara, eu ri muito nesse dia. Eu fiquei com medo, mas enfim. Porra. O que eu tava vendo é que tem um mendigo numa rua aqui pelo Meier, mórbidas ruas do Meier, que ele tem. Cara, ele tem uma comunidade do Orkut com mais de 1.000 membros. E, tipo, o cara não tem grana nem pra acessar lan house, saca? Como isso é possível? Criaram uma comunidade do Orkut pra um mendigo. Porra, nem a gente tem mil membros na nossa comunidade. É, cara, tipo, acho que eu vou começar a pedir dinheiro na rua e falar umas merdas. Se nada der certo, eu viro hippie, né? Que nem aquela comunidade. É. A gente pode virar hippie ou mendigo e aí a gente vai ter uma comunidade de mil membros. E a gente vai falar, agora é a hora da gente fazer o MendigoCast. É isso aí. É nóis. EsmolaCast. Então, aqui não tem muito essas coisas de mendigo aqui, porque como eu moro aqui há mais de 10 anos e aqui é um condomínio fechado, tem portão e tal, não acontece muito. Ainda mais, fica... o Henrique Cristo mora aí perto, ele ajuda os pobres, né? É, o Henrique mora aqui perto, ele ajuda os pobrezinhos e tal, sabe como é, Jesus, né? Então, eu sei que tem uns vizinhos meus que são meio malucos aqui, e aí eu fico com medo de contar essas histórias, né? Vai que eles escutam CarambaCast, mas mesmo assim eu vou contar. Tem uma vez que eu estava tranquilo, cantando uma bela canção, me preparando para dormir 4 horas da manhã, depois de ter jogado aí o computador a noite inteira. Aí eu meio que quase dormindo, acordo com um barulho de... Aí eu olho, assim, vou lá, minha mãe, meu pai, a gente saiu correndo pro portão para ver o que estava acontecendo, né? E a gente abriu o portão aqui de casa e olhou, e tipo, tinha uma moto e um carro batendo racha no condomínio aqui, velho, na rua estreita do condomínio, que cabe tipo dois carros de cada lado do... E eles batendo rachinha lá, uma... E aí a gente olhou e era o vizinho maluco, velho. Aí a gente ficou com medo, aí a gente entrou e aí de repente começou, o bicho começou a tocar som cabulosamente às 5 horas da manhã. E ele é muito louco mesmo, e sempre acontece essas coisas aqui, até dos pirralhos virem me chamar. Essas são as coisas que acontecem na rua do meu condomínio. Não tem nada de interessante acontecendo na minha rua, a não ser quando era antigamente era um pirralho e brincava de pique-esconde. E toda vez que você coloca o golzinho... É sempre assim. Quando você coloca o golzinho na rua pra jogar futebol, as pessoas resolvem sair de casa, resolvem fazer caminhada, resolvem passar vários carros e às vezes até tem festa. É bem assim, velho. A gente tava jogando lá futebol, vai, vai, vai. De repente o cara chegou... Tipo, estacionou no meio do campo, velho. Tipo... Hã? Que é isso, cara? O condomínio é grande, tem muito lugar pra vocês acionar. Aí a gente teve que tirar o golzinho de lugar, mas aí começou a lotar, tem muito carro e a gente teve que parar de jogar. São coisas que acontecem no condomínio, mas como eu já disse, nada de emocionante. Porra, esses comentários de parada de ônibus e tal. E aí eu lembrei também de um dia. Nesse mesmo dia que eu quase fui assaltado, antes de chegar aqui, eu tive obviamente que pegar o ônibus. E pra pegar um ônibus não era uma coisa fácil, porque, porra, é um ônibus a cada 7, e esses 7 passa um a cada 30 minutos. Tá, eu tô exagerando, mas chega a ser perto disso. E aí, caralho, eu tava descendo a rua gigante pra caralho, assim, eu vi o ônibus de longe, 455, é esse. Corre, comecei a correr em direção ao ônibus. Passei no meio de um casal, cortei o casal, comecei a correr. Que isso, hein, matador? Cortou o casal, velho, por quê? Cortei e digo, eles estavam juntos de mãos dadas, eu consegui separar as mãos. Ah, tá, então tá, continua. Pisei na poça d'água, fudi meu tênis. Continuei correndo. Apontei pro ônibus, o ônibus passou direto de mim, filho da mãe. Comecei a correr mais assim. Fui dando tapa no ônibus, abriu. Subi. Cara, na hora que eu subi, eu caí em cima da roleta, cara. E essa é minha diversão do dia, eu ainda chego e quase sou assaltado. Ou seja, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Legal que antes, quando eu tava indo pra esse lugar, eu tava com tanto sono que eu, em vez de dar o dinheiro pro cobrador, quer dizer, pro motorista que não tinha cobrador na hora, eu coloquei o dinheiro no lixo. Que isso? Cara, foi tipo, o dia só pra dar merda. Que eu ainda perdi... Uma vez que aconteceu comigo, eu tava... Foi mal de cortar, mas... eu tava na porta da escola. E, tipo, tinha 15 pessoas na parada também, porque tava todo mundo tinha saído da escola e tava indo embora pra casa. E aí a gente tava lá esperando o ônibus, e tipo, lá o ônibus. Aí todo mundo esperou alguém dar sinal, e ninguém deu sinal, e o ônibus passou e foi embora, e a gente ficou... Sério? Grande história. Assim, todo mundo ficou parado, assim, esperando alguém dar sinal, de repente ninguém deu sinal, o ônibus foi embora, e a gente... O ônibus! Foi embora! E sempre também tem os motoristas de puta, né? Que... Você dá sinal, eles olham pra tua cara, tipo... Tu quer acelera. Mesmo que eu pare, bichinha? Tchau. Tipo, vai. Isso, é... Cara, essa parada de tipo ninguém faz, tava lembrando que tipo, acho que uma tia minha ou Dinda da minha irmã, alguma coisa assim, mora lá na Barra e tal, e aí uma vez um cara morreu, tipo, não, morreu não, largaram um corpo numa sacola lá no meio, no calçadão assim, frente à praia, E tipo, todo mundo pensou, porra, alguém vai ligar pra polícia, alguém vai chegar aqui e vai pegar um ônibus. Ou vai pegar um ônibus, vai pegar um morto. E aí todo mundo, mas como todo mundo pensava nisso, o morto ficou em frente ao quiosque durante uma semana sem ninguém ligar pra polícia, cara. Tipo, com um saco, com um corpo morto, todo mundo passando na calçada e olhava o corpo assim do lado. Pra você ver como as pessoas são preguiçosas e largam as coisas pros outros, né? Tipo, ah, não, alguém vai ligar. Tem várias coisas que acontecem na rua, mas tem umas paradas que me deixam muito indignadas. De verdade, que eu tô indo pra faculdade cedo, tipo, 7 horas da manhã, e tá, tipo, muito frio, velho, muito frio mesmo. E aí, eu tô lá congelando, querendo voltar pra minha coberta e tendo que ir pra uma aula chata pra caralho. E aí, quando eu saio na rua, eu vejo, tipo, mais ou menos umas 10 pessoas fazendo caminhada na rua, velho. Qual é o problema dessas pessoas, velho? A cama tá lá, a pessoa pode ficar dormindo tranquilamente, mas não, o dia tá nublado, está fazendo muito frio, está neblina, e eu vou resolver dar uma caminhadinha. Nossa, olha que só, neblina, tá o dia perfeito pra fazer uma caminhada de manhã. E então, nego corre, porra. Cara, você não aguenta correr nem em condições normais, imagina correndo frio, né? Tipo isso, velho, é muito tenso, e eu fico, meu irmão fica mais puto com isso ainda. E ele, toda vez, ele fica falando quando passa perto dessas pessoas. Qual o problema dessa pessoa, velho? Qual o problema dessa pessoa, velho? Eu quero dormir e a pessoa tá fazendo caminhada, velho. Cara, penso isso. Na rua, no meio da rua. São coisas que. E igual na rua, sempre tem aquelas criancinhas que ficam gritando na porta da tua casa. Tem que ser na porta da tua casa quando as pessoas resolvem brincar, né, velho? Quando as crianças aí da rua começam, que resolvem brincar, elas sempre tem que brincar na porta da tua casa. Porque na verdade elas querem gritar até sua cabeça explodir. E por isso que eu falo vivo o headphone. Porra, o que é foda também, cara, o que é muito foda é aqueles mendigos que chegam pra você, tipo, você tá comendo, ou me dá uma mordida, ou você tá bebendo uma coca, ou me dá um gole. Porra, beleza, toma aqui, depois você me devolve, tá, que eu tô passando mal de fome. Porra, nunca que você vai pegar uma comida de volta de um mendigo, cara. Qual a vantagem disso, saca? É verdade. E já aconteceu comigo muitas vezes, e o cara ainda quis me devolver, ou não, pode ficar. Cara, teve uma vez, tipo assim, meio que consigo às vezes arrumar amizade com a pessoa muito fácil. Não sei, que tava na parada, aconteceu uma parada lá e meio que eu fiz um comentário lá. E aí, tipo, com a moça que tava na parada também, uma senhora. E aí, tipo, ela pensou que eu era brodão dela, velho. Cara, o que tem de nego que desabafa pra mim? E ela começou a puxa papo lá, meu filho de 5 anos, não, meu filho de 25 anos, ele saiu de casa agora, estou sentindo falta do meu filho. Ah não, moça, eu só comecei a falar, só dei uma comentadinha. Aí a pessoa começa a falar, tu tá com fone de ouvido, aí tu tem que tirar o fone de ouvido pra começar a falar com ela, blá, blá, blá. Aí você tá no ônibus, aí você pergunta pra pessoa que horas são, a pessoa vai lá e diz e começa a puxar assunto, hoje está frio, e nossa, aquela ali é minha amiga, e aí começa a desabafar com você. Não que eu ache isso ruim, mas... Ah. Foda. Meu Deus, né, velho? Não, porra. Eu na fila do concurso, tipo, já tava puto pra cacete, porque tinha errado de fila. A mulher vira pra mim e fala, poxa, complicado, né, entrar na fila errada. Eu, é muito complicado, obrigado por me lembrar. Aí ela começou, não, porque esse sistema burocrático, não sei o que lá, ué, esse sistema é burocrático. E ela, não, porque não sei o que lá, eu trouxe minha filha aqui, você, cadê seu pai? Não, eu vim sozinho. Você veio sozinho? Ai, que bonito, ué. Muito bonito, vou ter que voltar pegando ônibus nesse mesmo dia, eu quase fui assaltado, é, tudo isso aconteceu em um só dia, meu caro telespectador. O mais tenso de tudo é que, tipo, eu, por meio que falar, tipo, mais alto que todas as pessoas que eu conheço, então todo mundo escuta o que eu digo e... Acontece comigo também, relaxa. Aí, tipo, eu tava no shopping e tinha, tipo assim, tinha um restaurante lá que era de comida típica mineira. E aí tinha um mascote do Atlético Mineiro e um mascote do Cruzeiro, né, porque é um restaurante mineiro. E eu sou cruzeirense, e eu fui lá e brinquei, né, e falei assim, olha só... Que coisa bonita, o pessoal tava, olha só, Cruzeirão aqui, velho, tá vendo? Esse restaurante é um restaurante digno. Aí, brincando assim, aí de repente segurança mó lá fora, mó começou a puxar papo, aí falou, é isso aí, Cruzeirão, hein, isso aqui, ó, domingão lá, o clássico lá, ó, vamos ganhar, aí, não sei o que, lá, e beleza. Tipo, porra, falou, e uma vez, cara, tem uma loja que, tipo, é de uma loja de roupa que é de cara pra rua. Uma vez, eu tava andando. Eu só, sério, eu só olhei o boné. Tipo, eu dei uma olhada no boné e continuei andando. Quando eu vejo, tipo, quando eu volto meu rosto pra direção da qual eu tava andando, para um cara na minha frente e fala assim: gostou do boné? Vai querer comprar? Entra aqui, bora, vai. Eu te mostro o tamanho direitinho assim. Você compra 15 reais. Eu, porra, eu olhei o boné. Agora espera, respira, eu não vou comprar. Eu não tô com dinheiro nem pra comer. Como é que você quer que eu compre um boné? Vendedor de loja é uma coisa muito simpática. O cara já chega, nem te conhece, já chega te interrogando. Quando você tá na loja de tênis, então é sensacional. Você já chega, o cara já vai perguntando, 43? Legal que, né, analisa seu estilo, né? Tipo, vendedor de loja de roupa. Não, aqui ó, roupa pra você que é surfista e tal. Cara, eu não sou surfista. Não, mas pra você fica muito maneiro, porque combina contigo. Não, tu fica maneiro e tu, ó, você, pô, direitinho você. Não, obrigado. Cara, vendedor de loja é uma coisa absurda, né, cara? Você tá passando, assim, na rua, andando tranquilamente, de repente, assim... Você que vai comprar aqui com a gente, vem entrar, dá uma olhadinha aqui, freguês. Ô, freguês, vem aqui dar uma olhada aqui, ó. Olha só que sapato bonito. Olha só a coisa legal, que bonito isso aqui, ó. Por que que você não vai levar? Que nem aqueles vendedores de, tipo... Vale do metrô e, ou alguma coisa de ônibus, eles ficam na rua e falam assim, ó. E aí, cara, vai comprar aí o Vale do Metrô aí, pô? Compra aí. Porque vendedor, ele tem o dom de ser chato, velho. Tá escolhendo alguma coisa, ele começa a seguir você e ele fica perguntando se você quer alguma coisa. Aí você fala, não, tô só olhando mesmo. E aí, tipo, você dá um passo e ele dá um passo também. Cara, tem um vendedor que é muito foda, que, tipo, ele fica numa esquina aqui. O cara vende bolsa d'água, mas olha só a técnica dele pra ele vender bolsa d'água. Cada pessoa que ele fala assim, ó, se fica aí, você tá sem bolsa d'água. E aí, eu tenho bolsa d'água, você não vai querer? Aqui, ó, eu tenho, você não tem? Você não vai querer levar essa bolsa d'água? Porra, ninguém mais tem bolsa d'água, por que você não tem também? Porra, alguém tem que ter uma bolsa d'água, por que você... Ninguém tem bolsa d'água aqui. Você fica com inveja de mim, né? E eu, porra, eu não tenho inveja de você, eu nem preciso de uma bolsa d'água, sinto muito. E a massa é, nessas lojas assim, quando não tem vendedor te interrogando, sempre tem aquela outra pessoa que fala, vamos fazer o cartão da loja? Nossa! Ei, Dias Coetiev, essa merda, mas enfim, eu não vou fazer cartão da loja, eu estou passando para ver um produto, eu não vou comprar lá, sei lá, uns 500 vezes por mês, psicótico. Teve uma coisa que sempre funcionava comigo, mas agora não funciona mais, que eu falava bem assim, eu sou de menor. Olha o de menor, está pronto pro combate. Aí agora eu cresci um pouco e não dá pra falar que eu sou de menor, as pessoas não acreditam mais. E aí eu falo, eu sou de menor, a mulher, não acredita em mim. Eu falo que eu sou de menor e dá certo, ainda bem. O pior de tudo é quando tem aquele cara assim na loja na porta da loja e ele tá com um microfone, aí você tá mó de boa passando assim, aí tu olha assim, e de repente todas as caixas de som da loja, você passando na porta aí, venha você, freguês, olha só, celular baratinho pra você, pré-pago, vamos dar uma olhada, esse celular aqui é bonito, minha senhora, e bicho no microfone falando com todo mundo, eu, meu Deus. E aí, tipo, tem uns que colocam, tipo, umas musiquinhas lá, assim, e ficam falando animadamente de acordo com a música, e uns que imitam o Silvio Santos e ficam fazendo umas palhaçadas aqui, porque tem uma rua aqui em Brasília, que chama Taguatinga, que chama Comercial, essa rua. Então, deu pra entender, né? Comercial, comércio, olha que coisa, hein? E aí, tipo, qualquer comércio que você quiser encontrar lá, você encontra. E você passou na loja, e as pessoas vão tentar ficar te puxando pra dentro da loja. Muito estranho isso. Só não é pior que aqueles trio elétricos de vender? E aquilo ali. Anunciando a parada. Muito tenso aqui. Também. Aqui é legal que, tipo, tem uma parada chamada carro de som Meyer, que a galera aluga pra fazer propaganda. Uhum. Ou seja, todo mês você ouve uma coisa nova. Teve um mês que era um lugar que vendia não sei o que, mas que tocava Luan Santana. Era toda hora. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Venha já comprar, não sei o que lá, não sei o que lá. Carro de som do Meyer. Pior quando não é o carro da pamonha, né? Ih. Toda vez você tá lá de boa, lá na sua. No seu telefone, você tá conversando com seu amigo no telefone e passa o carro. Cara, tem um carro da pamonha. Tem um carro da pamonha muito genial que ele fala assim: da pamonha não, da empada. Fala assim, se sua empada vier vazia, você pode levar outra. Cara, tipo, porra, você admite seu erro e ainda quer me recompensar? Que maneiro. E o cara da pamonha é sempre a mesma coisa, velho. Que é sempre clichê. Eles poderiam fazer algo, só mudar um pouquinho o que eles falam na pamonha, mas é sempre: olha a pamonha do mais puro milho de Minas Gerais. Pronto. É sempre assim. Aí, pamonha de sal com queijo, pamonha de doce é R$1. Acabou. É a pamonha, passa todo dia, quando não é o carinha do quebra-queixo. Que faz... Olha o quebra-queixo. Nossa, esse é mítico. Carinha do quebra-queixo, carinha do picolé. De vez em quando, o carinha do picolé consegue invadir meu condomínio e fica vendendo picolé aqui, velho. Porra. E as cara. Crianças saem todas como se fosse aquele carrinho que tem um sorvete que gira e fica tocando a musiquinha. Só escuta... Escuta o barulhinho assim, ó. De pê, pê, pê, pê, pê. E do sorvete, todas as crianças saem na rua. Pra comprar o sorvete. Sempre foi assim. Cara, você já chegou a um ponto de entrar numa loja e você quase ser expulso na loja? E tipo, só porque você demorou pra comprar a parada? Que isso, cara? Sério mesmo. Não lembro agora se foi Cacau Show ou Copenhague, alguma coisa assim. Acho que era Cacau Show, até porque vendia mais barato. Mas porra, aí o cara ficou tipo me cercando, eu não sei qual que eu levo. Aí ele: você tem certeza que você não sabe o que você vai levar? Eu: não, calma aí, eu tô pra levar, calma aí. Eu tava com um amigo meu e tal. Porra, cara, mas esse aqui tá R$8, é foda. Aí: não, senhor, porque se o senhor não for levar nada, eu peço pra você se retirar. Eu: como assim? Cara, eu vou comprar a parada. Não, porque senhor, você está acabando, ficando na frente dos doces, os clientes não podem ver. Eu: cara, deixa eu decidir. Não, senhor, sinto muito, mas... Tu ainda continuar... comprou? E eu não comprei. Feliz assim. Sim. Não, mas eu não comprei não de sacanagem, mas sim porque não tinha o que eu queria. Ou seja, você ocupou assim mesmo a frente dos doces que as pessoas estão... Pois é, Tuti, que vergonha, na frente do doce. O argumento do cara era ótimo, né? Tipo, você tá na frente do doce, porra, que pena. E olha que eu sou magro. Fica de lado. Aí o nariz tampa. Ah, é verdade. Aconteceu uma coisa dessa parecida comigo, eu fui aqui na banca de revista procurar uma revista que eu queria. Ou seja, eu estava lá procurando, abrindo, olhando as matérias que tinha, coisa do tipo assim, chegou a mulher: aqui não é biblioteca não, tá? Porra. Aí eu, porra, fiquei puto, saí da merda da revista e fui comprar em outro lugar. Sério, cara, fiquei muito indignado, nunca mais eu comprei nada nessa velha banca. Cara, uma coisa que acontece sempre, que é coisa de aventuras de rua mesmo, que eu duvido qual é a pessoa que nunca fez isso, quando escuta aquele barulho do carro bem assim, ó, sempre fala: bateu. Sempre, cara. Sempre tem a pessoa que escuta o barulho: bateu. E você falava... nunca bate. Não, poxa, aqui você fala: bateu e bate, cara. Nunca acertei, cara, seria muito sinistro, velho. Imagina, você tá lá e... Eu acertei uma vez. Você acertou, velho. Acertei. E aí, tá, pô. Chega todo mundo e falou: tá, pô. Não foi, não? Eu sei. Sabia, velho. Tipo, quando você acaba a luz no seu bairro aí, e aí de repente quando a luz volta, você escuta lá da rua, a galera que tava lá na rua fazendo assim: aê! Tipo das cataratas lá do pica-pau, sabe assim? Mesmo... Aquele viva porque a luz voltou. Eu fiz uma vez isso, eu tocava isso no shopping, tinha acabado a energia no shopping. Porque aqui em Brasília acaba a energia, uma coisa sinistra, cara. Você não tem noção, né? Do tanto que acaba a energia aqui. Aí eu estava no shopping, né, com a galera lá, acabou a energia. Aí tipo, a energia voltou. Eu tive que ter esse costume mesmo de gritar. Mas no shopping, tipo, quando a energia voltou, eu... tipo, cara, deu um... Eu dei um grito, cara, que ecoou no shopping, cara. Nossa, fiquei com a puta vergonha. Todo mundo olhou pra mim, cara, que vergonha do cara. Véi, é muito tempo, muito tenso quando isso acontece na rua, assim, sei lá. Quando você... as pessoas ficam te olhando. Já percebeu quando você tá andando na rua, assim, e a pessoa fica te encarando, assim, cabulosamente? Às vezes até uma mulher mesmo. Cara, assim, uma vez... bonita, ou feia, ou pelo menos da sua idade, não sei. Mas quando a menina, né, da sua idade fica te olhando, é porque, pô, tá te querendo, né? Mas quando é uma senhora, fica te olhando, assim, com a cara, assim, de nojo, saca? Assim, você não entende, assim. Sério? Que? Tô cagado? Cara, uma vez eu senti que eu tinha fortes chances de ser estuprado aquele dia, porque... Porra, sério, eu tava no shopping esperando meus amigos e tal. Eu: não, vou dar uma volta, vou ver se eu compro café. E, tipo, a parada de café era grandona, assim, tinha altas mesas e tal. Eu fui chegando, tinha só um velhinho sentado, tipo, não um velhinho, mas um cara de 50 anos, quase 60. Cabelo branco, careca. Aí ele tava lendo um livro. Cara, ele me viu chegando. Ele levantou a cabeça e ficou me olhando assim, tipo, de canto de olho. Tipo, pá, e aí, cara, vai chegar aqui não? E ficou me olhando, me olhando. Eu fui andando, ele me olhando. E eu, porra, não vou mais tomar café. Aí virei assim e continuei olhando pra ele. Ele me olhando. Aí levantou da mesa. Fudeu. Fui correndo pro banheiro. Quando eu voltei, ele não tava mais lá. Caralho. Pedofilia, nós trabalhamos. Pois é. Mas alguma história? Aventura? Vou deixar pros carambeiros contarem as suas aventuras urbanas, as coisas que eles passaram na rua, no ônibus e tudo aquilo que vocês acham que são. Que é útil, tá? Vocês acham que é útil pra passar pra gente. Isso. Se você já teve alguma aventura urbana, si mesmo, aquela que você sai naquela chuva maravilhosa e que você odeia seu tênis ficar no. Nossa, mítica essa passagem. Isso. Mas enfim, então galera, encerrando o cast por hoje. Tranquilo, então, se você já teve alguma aventura aí, se você já enfrentou esses ônibus malditos aí, que já te deu um banho de poça d'água também, isso mesmo, você achou que tava no surf, maldito, vi aquela onda, enfim, poste aí então nos nossos comentários a sua aventura urbana, tranquilo? E vamos para as nossas conclusões, por favor, Tuti. Minha conclusão é que o próximo podcast vai ser de aventuras rurais agora. Mentira. Tinha que ter usado isso. Tipo, aventuras rurais. Você liga o Globo Rural e se diverte. Tá. A roupa do gato está... quem nunca viu isso antes de ir pro colégio, cara? Muito tempo. Agora, não, minha conclusão mesmo é que, porra, tem dias que eu só me fodo, tipo, um dia eu acordo e penso, hoje é o dia pra eu me foder bonito. No sentido, me fodo, me dou mal. Me fode dele. Porque me foder bonito, isso quase aconteceu no dia que o pedófilo quase foi atrás de mim, mas eu sou mais esperto. Não ia ser muito, nada bonito. Mas é isso aí. Mas também tem dias que são bons. Só não vou comentar eles porque é sem graça. Isso aí. Bom, e eu não comentei também meus dias bons também. O dia que eu já fui sequestrado, assaltado, acidentado, isso. Aquelas aventuras urbanas que a gente sempre tem. Sim, não se pasme, eu já fui sequestrado. Enfim, mas estamos terminando nosso cast por hoje, galera. Então, aguarde o próximo cast aí. Isso, obrigado por concluir só o Tuti, eu não. Valeu, obrigadão. Desculpa, cara, pô, porque eu achava que você já tinha concluído. Eu sei, sou marcante, eu nunca falto um CarambaCast. Faltou já. Pula! Então, a primeira vez que eu pulei em 31 casts, por favor, Rafa. É, então não quero mais falar, pronto. Vamos terminando por aqui, então. Por que você me interrompeu se você não ia falar nada, mas... Porque você esqueceu de mim, eu não quero mais. Tchau. Enfim, tchau. Terminando o CarambaCast por aqui, galera. Não perca o próximo, domingo que vem. Tranquilo, então até lá. Hasta la vista, fui! Esqueceu. É, essa rua aqui dizem que é meio perigosa, né? Mas tá tranquilo, vou mandando aí. Não, mas, caralho, vocês viram que nos TTs do Twitter tá falando que a Xuxa morreu, cara. Sério mesmo? Ai, tá puta! Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não